Panorama Agrícola para 16 de abril de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua nova, hoje 16 de abril de 2013, no ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. O ditado do programa é: o exemplo vale mais que o conselho. Na dica de hoje, denuncie a violência doméstica. Professor da Terra fala sobre como fazer uma boa lavoura de cebola. Mercado do leite está em expansão aqui em Santa Catarina. E no noticiário você confere informações sobre o crédito fundiário, o bem-estar animal e a indicação geográfica, assuntos de interesse do agricultor catarinense. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Denuncie a violência doméstica. Procure ajuda especializada. Aprenda a ouvir, a ter paciência e a desenvolver autocontrole. Se a violência estiver relacionada a consumo de álcool ou drogas, procure primeiro uma internação para recuperar o paciente. É hora das notícias. O mercado do leite está aquecido em Santa Catarina. A produção de leite tornou-se uma das atividades agropecuárias mais rentáveis para as famílias rurais aqui no estado. Os preços pagos atualmente aos produtores rurais tornaram-se altamente compensatórios em razão de fatores climáticos e mercadológicos, como as secas em algumas regiões, o excesso de chuvas em outras e o aumento do preço no mercado internacional. Também foi essencial o trabalho de capacitação do produtor. Para a OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a produção de leite vai continuar crescendo aqui no estado, porque proporciona muitas vantagens aos produtores de médio e pequeno porte. Uma garantia de renda mensal, bons volumes de produção em pequenas áreas, risco de atividade mínimo, custos de produção que estão caindo e a produtividade que está aumentando. Santa Catarina é o quinto produtor nacional de leite. O estado gera 2,2 bilhões de litros por ano. E praticamente em todos os 190 mil estabelecimentos agropecuários aqui de Santa Catarina, existe produção de leite, o que gera renda mensal para as famílias rurais e contribui muito para o controle do êxodo rural. Com o objetivo de fomentar as boas práticas para o bem-estar animal, na produção, no transporte e no abate de aves, bovinos e suínos, o Ministério da Agricultura está promovendo o Workshop Internacional de Bem-Estar dos Animais de Produção, entre os dias 11 e 13 de junho deste ano em São Pedro, São Paulo. Para participar, o interessado pode se inscrever até o dia 7 de junho pelo endereço eletrônico www.workshopdebemestaranimal.com.br. workshopdebemestaranimal.com.br. O evento é uma parceria do Ministério da Agricultura, da Embrapa Suínos e Aves, da Sociedade Mundial de Proteção Animal e da Universidade Estadual Paulista, dias 11, 12 e 13 de junho em São Paulo. Já estão valendo as novas medidas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional que alteram as regras do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Entre as principais mudanças estão a extensão da redução na taxa de juros para todos os contratos firmados em 2013 e a ampliação do teto de R$ 3.000 para todos os bônus e contratos. Taxas de juros de 2% para jovens rurais e de 0,5% no caso de famílias de agricultores em situação de pobreza, valem para contratos firmados desde 2 de janeiro deste ano. Para aprimorar a metodologia de trabalho dos servidores, o Ministério da Agricultura lançou um manual de padronizações das técnicas de trabalho voltadas para incentivar a IG, a Indicação Geográfica. A IG é uma ferramenta de desenvolvimento rural que tem por objetivo proteger o produtor de concorrência desleal e de mau uso do nome geográfico, atribuindo qualidade e reconhecimento ao produto de maneira correta. O manual a ser desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, ele oferece aos servidores do Ministério, de uma maneira unificada, um método de trabalho que vai facilitar a atuação dos profissionais junto às cadeias produtivas regionais. A ideia, então, é capacitar profissionais com o intuito de levar ao produtor apoio e orientação ao uso de indicação geográfica. Fique agora com o Professor da Terra. A produção de mudas de cebola em canteiros precisa de um planejamento, iniciando pela escolha da cultivar a ser implantada. Sempre adquirir semente de boa qualidade e de produtor idôneo. Escolha do local dos canteiros deve ser levado em consideração os seguintes aspectos: local de fácil acesso, ensolarado, livre de plantas daninhas para evitar concorrência com as mudas, próximo de fonte de água para utilizar nas irrigações, isolado de animais para evitar prejuízos, solo com boa estrutura, fofo, com fertilidade natural, bom teor de matéria orgânica, correção da acidez e adubação da sementeira. O pH ideal para a produção de mudas é 6. Caso seja necessário aplicar calcário, incorporar ao solo 6 meses antes da semeadura. Adubação orgânica, humus, aplicar 4 kg por metro quadrado, ou composto orgânico de 1,5 kg a 3 kg por metro quadrado. Adubação química, sempre baseada na análise de solos. Preparo do canteiro, largura de 1 metro a 1,20 metro. Comprimento máximo de 25 metros. Altura 10 a 15 centímetros. Superfície uniforme com leve declividade. A semeadura pode ser a lanço ou em linhas. Densidade de semeadura, 2 a 3 gramas de sementes por metro quadrado. Cobrir as sementes com uma espessura de 1 a 1,5 cm com os seguintes materiais: pó de serra, cinzas de casca de arroz, composto peneirado, humus de minhoca, terra. Amigo agricultor, uma boa lavoura de cebola começa com uma boa produção de mudas. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. Estamos lembrando que está se encerrando hoje, aqui em Florianópolis, o evento internacional sobre pectinídeos ou vieiras. Esse workshop internacional reuniu cientistas, acadêmicos e o setor produtivo de diversas áreas relacionadas à pesquisa, ao aproveitamento econômico e à conservação dos pectinídeos ou vieiras. Foi realizado pela primeira vez no Brasil e foi coordenado pelo pesquisador da EPAGRE, Guilherme Rupi. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A